Mudar requer sempre disposição para reconhecer os próprios defeitos, e isso dói. Dói despregar-se daquilo em que sempre acreditamos, principalmente em relação a nós mesmos. Autoconhecimento traz muitas dores, mas é uma das únicas estradas que podem nos libertar e levar à realização pessoal mais verdadeira, onde concretizamos toda nossa potencialidade adormecida. Sombra e luz fazem parte do processo de individuação. Para Jung, a individuação é o grande sentido da vida. Mas o que seria esta individuação? O filme Matrix esclarece o que já aconteceu para muitas pessoas, a mudança de padrões e valores, e a importância do amor compartilhado. Trilhar o caminho da individuação significa deixar-se conduzir por uma sabedoria maior, que Jung denominou Self, o centro ordenador, e, ao mesmo tempo, a totalidade de cada um de nós. Aquele que se individualiza, se diferencia da multidão inconsciente e adquire autonomia, tornando-se uma totalidade psicológica, autoconsciente, sem divisões internas, um indivíduo. Para Jung, um futuro melhor para a humanidade dependerá de quantos conseguirem se individuar, integrando o consciente com o subconsciente e com o supraconsciente. Vivemos na Matrix, um mundo onde todos estão vivendo uma programação coletiva, imersos na massa inconsciente, feito uma boiada onde a individualidade, o não individualismo, é suplantada pelo coletivo, ou seja, pelos programas mentais, desenvolvidos pelos diferentes sistemas organizados, de modo arbitrário, pela política, sociedade e religiões. Um dia uma pessoa começa a desconfiar de que talvez exista algo mais, e passa a procurar respostas às suas dúvidas. Passa a viver uma realidade pessoal que difere da realidade coletiva e, por essa razão, passa a ser considerado diferente, rebelde, ou herege. Talvez um louco. A individualidade nascente sente-se dividida, pois ao mesmo tempo que a nova percepção e o novo nível de consciência o fascina e atrai, o velho mundo acena com suas velhas e seguras certezas coletivas, por intermédio dos sistemas organizados de modo arbitrário. Está estabelecido o conflito entre o velho, que é morte, e o novo, que é vida. Mais uma vez a consciência pode sentir medo de prosseguir, tais as dificuldades que os demais estabelecem. Os personagens que representam o novo estado de consciência têm de ser mais enérgicos e o obrigam a desrastrear-se, a isolar-se. Depois, no auge de seu sofrimento psíquico, ao lhe ser exposta a verdadeira realidade em que vivia, reluta uma última vez em aceitar a mudança, mas já é tarde. Estava definitivamente transposta a uma fronteira decisiva de sua transformação pessoal, não mudança. Há um novo ser emergido, embora os velhos padrões às vezes venham bater à porta. Não é fácil o processo de individuação. Conhecer e realizar toda a potencialidade de si mesmo requer coragem, perseverança e honestidade consigo, com o outro, com a natureza. Você deve seguir a instrução, que vem de dentro, e ir fundo na jornada que desemboca em você mesmo. São muitos os obstáculos que surgirão durante a caminhada. A maioria dos que são instigados a mergulhar em si mesmos, termina desistindo ante os primeiros desafios, e retorna depressa às velhas seguranças das certezas conquistadas. O velho mundo, mesmo limitado, e com todos os seus problemas, é mais fácil de viver, que um mundo novo e desconhecido. Mudar requer sempre disposição para reconhecer os próprios defeitos, e isso dói. Dói despregar-se daquilo em que sempre acreditamos, principalmente em relação a nós mesmos. Dói perceber que na verdade não somos perfeitos, nem tão sérios assim, que temos falhas e que, para prosseguir, temos de nos livrar delas. Autoconhecimento traz muitas dores, mas é uma das únicas estradas que podem nos libertar e levar à realização pessoal mais verdadeira, onde concretizamos toda nossa potencialidade adormecida. A nova consciência está insatisfeita com sua vida, e vê surgir a grande oportunidade que sonhava. Vê que sua intuição lhe falava a verdade, e que a realidade é bem maior. Conhece novas pessoas, ideias que a princípio parecem absurdas. O processo é difícil, e ele várias vezes pensa em desistir, mas, aos poucos, habitua-se à sua nova autoimagem. Com o tempo, vê aflorarem novas forças e habilidades, e se sente cada vez mais confiante. No entanto, crer que é o predestinado de que fala a profecia, já é demais, não cabe. Só mudamos, se estamos insatisfeitos. Se não, por que mudar? Quando nossos valores ficam obsoletos, e as verdades em que criamos já não servem, a vida nos impõe a transformação. Intuímos que há algo errado em nossa vida, mas não sabemos precisar o que seja. Aos poucos certos indícios se apresentam e já não temos como esconder de nós mesmos, o caminho está à frente, e ele nos pede uma confirmação. A vida nos fará passar por inúmeros testes, nos apresentará pílulas azuis e vermelhas. Precisamos estar atentos para seguir a intuição. Ela sabe o caminho. É nesses momentos decisivos que surgem as autossabotagens, tão comuns. Fingimos não ver. Fugimos de um exame de consciência, e refugiamos-nos em velhas e cômodas verdades. Várias vezes viveremos o dilema, o novo se apresentará e, os velhos hábitos nos chamarão de volta, esticando-nos incomodamente, entre dois polos que nos querem a todo custo. É sempre um instante delicado, pois se continuamos nos recusando a enfrentar a verdade, a vida chegará a um impasse insuportável, e seu curso natural será barrado. Vêm daí as doenças, os fracassos, como mecanismos da psique autorreguladora, para nos obrigar a uma interiorização, para repensar, e retomar o rumo. Velhos aspectos da personalidade, que já não nos servem mais, terão de dar espaço a novas forças. As transformações são acentuadas, sim, mas somente enquanto as olhamos deste lado de cá, do lado do velho mundo. Depois que largamos o medo de ser, o que na verdade sempre fomos, a transformação revela-se um nascimento, onde vemos a vida, através de verdades mais úteis, e abrangentes. Continuamos os mesmos, mas diferentes, sabemos e sentimos exatamente quem somos. É esse detalhe que nos distinguirá da massa inconsciente de si mesma. Olharemos para trás, e perceberemos que todas as quedas e traições que sofremos foram necessárias, nada foi em vão. Veremos que todos tiveram seu valor em nossa jornada, os que creram em nós, e até os que nos traíram, cada um em seu papel, e que tudo sempre esteve interligado. É como se uma força poderosa e invisível estivesse o tempo todo na condução dos fatos, confiando em nós. Chamam essa força pelo nome de Deus, Tao, mente cósmica, destino, self, chame como quiser. Essa força existe, e aguarda apenas que cada um de nós, predestinados que somos, decida despertar de vez, para sair da mesmice coletiva. É a jornada insubstituível de cada um de nós, rumo ao coração. Este texto foi retirado da Rede dos Guerreiros do Coração.